Calma, baby. Ouça o som da tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O som da tribo, o som da tribo. O som da tribo, da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Muito boa noite, agora são 7 horas 36 minutos. Som da tribo invadindo a sua área, sua casa, onde quer que você se encontre, hein? Esse é o Som da Tribo, o bom e velho Som da Tribo na área. Um pouquinho atrasado hoje, né? 7 horas 36 minutos, vamos até as 10. Um bônus aí de meia hora pra você. Então, Som da Tribo hoje até as 10 da noite aqui na 96 FM. Também através do blog do Som da Tribo, somdatribo.com. Distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br. E radiopontalweb.com.br, a galera que retransmite o Som da Tribo via internet. Esse é o Som da Tribo, até as 9. Som da Tribo tem oferecimento de Espaço X. Verão, férias, é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera Team. Bahia Frio, climatizando o seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. O Som da Tribo, se você tá afim de... se plugar aí no Som da Tribo, é só mandar e-mail, hein? sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut e é só seguir o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/sondatribo, Som da Tribo também no Facebook. Chega de papo, música pra galera. O Som da Tribo, Som da Tribo, não tem pra ninguém.

som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas e 48 minutos. Rock and Roll Train, AC/DC, antes Iron Maiden, Coming Home, aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá. Pra cá. 3421-1507, eu mando seu torpedo, 88-31-9050. Boa noite, Jaqueline e Jack. Boa noite, Cortes. Boa noite, galera ligada no Som da Tribo. Tudo legal, Jack? Tudo muito bem. E aí, as férias como foram? Ah, bom demais, eu curto. Beleza. Vamos retroceder aqui ao tempo, usar o rádio como veículo de comunicação. Sim. Utilidade pública, o Som da Tribo. Atenção, Rubenil do Metal. Onde quer que você se encontre, o DJ Davi está querendo falar com você. DJ Davi quer falar com você, Rubenil do Metal. Você está igual bandido, rapaz. Desliga o celular, desliga tudo, não fica online. Rubenil não quer se incomodar. É, hoje. DJ Davi quer falar com você, Rubenil do Metal. Abraços aí para o DJ Davi, girando pelas ruas da cidade, curtindo o Som da Tribo. Jaqueline, quais são os brindes aí do Som da Tribo de hoje? Tá valendo uma camiseta do CCAA, ou Você Se Garante, ou A Língua Derruba Você. Também um piercing de umbigo, mais tatu feminino no valor de R$100. A oferta das Astras Rock Story, que fica na Alameda Lima Guerra, 57, sala 4. Também dois ingressos para o show da banda Randômicos, próxima sexta, no Viela Sebo Café. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje no Viela Sebo Café tem MPB e música regional, show dos Peixes, com Geslanei Brito, Yara Acessu, Gutenberg Vieira e Andréa Sanches. Não perca, Cuverde R$3. Na próxima sexta, dia 18, tem pop rock com Randômicos, ingresso R$5. Viela Sebo Café fica na Siqueira Campos, no centro. Hoje no Apogeu, às 10 da noite, vai rolar Glam Night Party. Exceda seu limite nessa noite, com 7 DJs, DJ Tony, DJ Fabinho, Rick, Sex Sushi, Nerd Candy e DJ Chiquinho, também a Leopia de Salvador. Ingressos R$10 à venda no local. Próxima terça, na livraria Só Letras, tem Os Barcos. Show em homenagem ao professor Walter Rodrigues. A entrada é franca. Só Letras, antiga Letras e Prosa. Fica na Avenida Siqueira Campos, no centro. No dia 24 e 20, nos dias 24 e 25, tem o Grito Rock Conquista. Dia 24 no Viela Sebo Café e dia 25 no Apogeu. Informações e inscrições no site do Coletivo Suíça Baiana, que é o coletivosuissabaiana.com.br. No dia 27, na Concha do Centro de Cultura, tem Folia Fora do Eixo, com móveis coloniais de acaju, canastra, camarones, orquestra guitarrística, swinga e ladrões de vinil. Ingressos e informações no local. Também no site, né? Em maio, pela primeira vez em Conquista, tem Cólera, uma das maiores bandas de punk do Brasil, nos 10 anos da banda Cama de Jornal. Aguarde mais informações. Está vendo o primeiro CD da banda Os Barcos, lá na livraria Só Letras e também nas Astras Story. Quem também está? O CD novo da banda Mikchan, que está à venda nas Astras Rock Story. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, digestivoblue.com, omenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Os primeiros torpedos aqui para o Som da Tribo, com os ingressos na mão, e agora contagem regressiva, 60 dias para o show do U2 no Morumba. Raultendes Pereira mandou dois torpedos aqui, outro torpedo tá mandando um abraço para toda a equipe, Miguel e toda a equipe do Som da Tribo. Longa vida ao Rock and Roll, Raultendes Pereira, do condomínio Vila Grécia, sempre ouvindo o Som da Tribo. Também a Patrícia tá ouvindo agora o Som da Tribo, mandando um beijo para mim. Outro para você, Patrícia. Grande Patrícia. Também abraços aí para Thaís Santos, da Urb 5. A galera plugada, ligada no Som da Tribo. Ligue pra cá, 3421-1507. Mande seu torpedo, 88-31-9050. Acesse o nosso blog aí, sondatribo.com. Você também pode mandar seu torpedo através do blog do Som da Tribo. Tem um chat do Som da Tribo no blog, chat do Som da Tribo no MSN. Então é fácil, é só entrar, sondatribo.com. Não tenta ninguém, o Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? We'll be right back. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Acelerei, era só desviar, mas eu nem tentei. Passei por cima de seis. Mas eu me recordo que não fugi. Esperei até o socorro vir. Mas eu só lembro até aí. Porque eu tomo remédios demais. Porque eu sinto raiva demais. Tanto que eu não durmo mais. Já estou vendo o mal que isso faz. A polícia disse que eu reagi, que eu tinha um rifle comigo ali, e abri fogo sem discutir. Mesmo que não faça o menor sentido, porque de um ato tão desmedido, de nada mais eu duvido. Porque eu tomo remédios demais, porque eu sinto raiva demais, tanto que eu não durmo mais. Já estou vendo o mal que isso faz. FM, o som da tribo, remédios demais e uma tanza aí, né? Meu amigo Curtis, boa noite. Boa noite, grande Fabinho. Fabinho já foi nosso brother, colega aqui de Rádio 96. Fabinho, bem-vindo ao som da tribo, demorou, né? Boa noite, Curtis, prazerzaço estar aqui hoje, né? Hoje envolvido com a galera aqui que faz bem, né, cara? Eu cheguei aqui meio desanimado, aí veio o amigo Rick, porque é Rick Martin, né? Agora não sei por que o Martin. Saiu do armário? Não sei se ele saiu ou se nunca entrou, né, na verdade, né? Mas hoje estou com a turma bonita aqui, meu amigo Chiquinho, que já tem alguns 15 anos que eu não consigo encontrar, né? E a gente teve esse prazer aqui, depois dessa reunião aí, com essa festa maravilhosa que acontece hoje, que daqui a pouquinho a gente vai estar conversando. Não sei como é que é o procedimento aqui, Cortes. Não, fica à vontade. Você vai entrar não, aí? Não, é é? Fica à vontade. Fica à vontade. A turma, amigo Joe, o programa é tão democrático que você vai comandar, entrevistar a galera aí, beleza? Não, você... eu vou ficar à vontade. Olha, então. Deixa eu ficar à vontade, eu tô, falar tô me sentindo em casa, cara. Falar pra galera que tá ouvindo o Som da Tribo, Fabinho é um dos grandes comunicadores do rádio de Vitória da Conquista. Pena que está de fora, é uma pena, Fabinho. Exato. Na moral, não porque eu tô na sua frente, você sabe disso, mas você é um dos grandes comunicadores do rádio de Vitória da Conquista. Queria que as emissoras botassem muita gente que tá fora do rádio aí, muita gente legal, infelizmente... Você tocou no ponto crucial, é porque na verdade eu ia comentar sobre isso aí. É, na verdade, as rádios hoje da cidade é assim. Eu não sei como é que funciona mais o processo, entendeu? É aquele na verdade, mesmo. Eu sei, é aquele mesmo. É assim, né? Eu fecho os olhos, aliás, eu vejo, mas não enxergo. Na verdade é essa. Assim, existem vários profissionais, como você disse aí, de fora da rádio, né? Isso, do rádio bons, hoje. Bons profissionais. Só que, rapaz, a coisa tá tão mudada. Que uma andorinha só não faz verão. Eu não gosto nem de falar desse assunto, na verdade, porque dá vontade de destrinchar todo o assunto. Sei. E eu fico assim, segurando as palavras, na verdade, assim. Mas hoje, graças a Deus, ainda tem um programa de vocês aqui que abre espaço pra turma da cidade, entendeu? Que divulga os trabalhos que acontecem na cidade, esses lances alternativos que estão acontecendo, entendeu? O estilo de música que você toca aqui, entendeu? O público que você atinge, que não é só um público voltado ao rock, é um público realmente que gosta do que é bom, cara. É verdade. E que gosta de quem faz o programa, na verdade, é gente da cidade, entendeu? Então, assim, eu achava que deveria ter um bom senso com relação às pessoas responsáveis pelas rádios de conquista pra poder abrir o espaço, cara. Nós somos daqui, cara. É nós verdade. Nós não vivemos do povo de São Paulo, do povo do Rio de Janeiro, nem de Minas e por aí vai. Só uma parte. Outro dia, ouvindo uma dessas rádios via satélite, o cara dando a temperatura lá de São Paulo, velho. O que é que eu tenho a ver com São Paulo? Se nós moramos no interior da Bahia, no Nordeste brasileiro, a gente quer saber de quem mora na Patagônia, quem mora no Candeias, quem mora no Ibirapuera, no Guarani, e por aí vai. Somos nós que fazemos a cidade. Não nos interessa a cultura paulista. Tudo bem, tem a deles, que viva, que consuma a cultura deles, mas nós não somos obrigados a curtir o que eles curtem. Não, nós temos nossa própria cultura, nós temos nossas próprias músicas, nossos próprios artistas alternativos, então, temos que valorizá-los, né? Precisamos andar com nossas próprias pernas, né, Coach? Na verdade é essa. Então, só pra concluir aqui, pra gente também conversar um pouco sobre a festa, eu acho que vamos, deveríamos valorizar as pedras preciosas da cidade, cara. Entendeu? Não tô falando só aqui da gama de locutores, não, porque tem várias pessoas aqui de outros segmentos também que estão desperdiçados na cidade. É, entendeu? Verdade. Isso porque eu vou falar do poder público, eu vou falar de muita coisa aqui que eu não quero falar, porque eu vou acabar comprando briga com muita gente, entendeu? Que eu já comprei alguns anos atrás. Mas assim, cara, e hoje assim, tá tudo mais difícil pra você abrir uma casa noturna aqui na cidade. É difícil, poder público coloca assim, bota pra você, parece que você vai entrar no BOP, cara. Vai ter que comer o pão que o diabo amassou. Mas é verdade. Então assim, tá tudo mais difícil hoje em dia. Então, graças a Deus, volto a repetir, que tem aqui um programa que dá pra abrir espaço pra gente, cara. Entendeu? Eu realmente desgostei de muita coisa que aconteceu na cidade. A gente tá com um plano aí, uma expectativa de abrir outra casa aqui. Com fé em Deus vai dar certo aqui em abril. E eu espero que a gente abra e que o poder público nos ajude, porque a cidade não precisa só de cimento e areia e levantar prédio, não, cara. Precisa de cultura. Nós precisamos de cultura. E se o poder público não nos ajudar, vai fazer o quê, cara? Não adiantar muita coisa, não. É verdade. Mas enfim, eu tô só aqui realmente colocando meu ponto de vista aqui para as pessoas escutarem e vamos saber falar o que eu penso, né? Ninguém é obrigado a concordar comigo, entendeu? Já chegou um torpedo aqui, Fabinho, o famoso produtor das noites do Êxtase. Onde estão as festas, Fabinho? A gente tá aí cavando para procurar ver onde é que tá, onde tá, né? Que eu também tô atrás, viu? Quem foi que mandou esse e-mail? Não, se identificou aqui, mandou um torpedo aqui. Um abraço aí, a pergunta é válida, mas essa aí, a gente tá realmente, graças aí, tem o Joe aí, o Rick aí, que tá produzindo as festas aí, e não deixou a peteca cair, cara, entendeu? Realmente é da murra em ponta de faca. Mas eu espero que as pessoas também se conscientizem, palavra difícil da Zona, se conscientizem e também valorizem, entendeu? Quando houver um lance desse alternativo. Eu acho que vale a pena, cara. Eu fico triste algumas vezes que acontece algumas festas e a turma fala assim, rapaz, não, poxa, foi fraco. Isso chega doendo no coração, porque eu já passei por isso aí durante quase 20 anos de casa noturna. Meu amigo Chiquinho aqui nos prestigiou aqui um bom tempo, que veio fazer uma abertura de uma casa nossa aqui, a inauguração da Victory Dance na época. Eu me lembro, né, Chiquinho? Fala nisso, eu posso chamar? Fica à vontade. Na verdade, fica à vontade aí, comanda o programa aí. Chiquinho, não fique com medo, não. Embora seja assim um tamanho diferente, mas você pode ficar à vontade. Chega mais, a cadeira também é regulável, se quiser subir mais um pouquinho. Se quiser mais aqui, vou dizer, sentado, parece que já tem 1,5 metros. Fabinho, hoje vai rolar o Glam Night Party, né? Pra galera aí, dê uma geral aí, fique à vontade, bata um papo com o Chiquinho aí. Fica à vontade. Eu queria que você trocasse essa ideia com a gente também. Não, tô aqui na área. Tô aqui na área. Aí, na verdade, o GAN, agora hoje, dia 12 de fevereiro, uma data já que já vinha aí sendo manipulada há muito tempo aí pra gente poder fazer essa festa aí. Fomos convidados pelo meu amigo Rick aqui. E hoje é dia de exceder o limite, cara. E nada mais, nada menos que trouxemos duas pessoas, figuras, né? Nina Raves aqui pra conversar com a gente hoje. Noite. Chiquinho, boa noite, Chiquinho. Boa noite, galera. Boa noite, galera do Conquista. Aqui, chegando, correndo, vindo direto pra rádio, então fico meio Chiquinho acabou de chegar na rodoviária. Pois foi, é, Chiquinho, né? Pois é. Rico ali foi. Mas eu digo pra galera que for pra festa, eu vou botar pra quebrar, viu? Eu tô com muita coisa boa, espero que todo mundo vá. E matando saudade aqui, meu amigo Fabinho, o Ale aqui, grande DJ, né, de Salvador também. Vamos botar pra quebrar, é isso aí. É, ô Chiquinho, só pra galera ficar assim mais inteirada do assunto, quantos anos de carreira mesmo? Fala 23 sério. Anos de carreira. 23 anos de carreira, né? Hoje você tá tocando em alguns clubes lá em Salvador, né? Exato, Boate Tropical, várias raves também, várias festas lá em Salvador e residente mesmo, Boate Tropical e Boate Off Club. Ok, e hoje a linha, o segmento seu? Você tá procurando house, o quê? House, era uma coisa mais... Mas eu sou amante do house. O house, pra mim, é a coisa mais maravilhosa, velho. Eu tô seguindo, assim, uma linha não muito underground, mas o house tribal, muito vocal. Muito aperto o som. É a música mais cheia, né? Porque exato. A gente fica falando de música aqui, muita gente fica procurando, me procura pra saber as diferenças hoje da, de cada estilo, né? Estilo, dentro da música eletrônica. O que é um eletro, o que é um house. Então o house é uma música mais fina, mais completa, uma música mais cantada. É uma música mais legal. Eu aprendi com o Chiquinho me ensinou algumas coisas também, eu me lembro. De nada, você Chiquinho sempre foi bom também. Uma vez, tinha uma loja aqui, né? Posso falar pra citar o nome aqui? Tranquilo, tá? A Hotline, meu amigo Miguel, mas quando era na Praça do Gil ainda, nosso amigo Marquinhos Torró e tal. E aí, meu amigo Chiquinho trouxe um case assim, com uns vinis, né? Aí Corró me lembrou, esse é segredo, vou contar agora. Era uma coisa que tava em off. Mas eu vou contar isso aqui. Aí, Marquinhos falou comigo, eu vou fazer o seguinte, Fabinho, eu vou levar Chiquinho pra almoçar, a case vai ficar aqui. Cara, copia os discos tudo. Cara. Eu copiei tudo, cara. Na época, fita cassete, viu, pô? Eu me lembro de uma música que marcou depois de muito tempo, chamada Clube House, I Am Alone. Isso. Ah, muito não, bom. Lembro daquela música, muito legal, né? Até hoje toca ainda algumas festas, década de 90, por aí, já tem a gravação né? dela, já. Mas não mais de 2009, realmente ela saiu, regravada. É. Muito bom. E pra hoje, Chiquinho, qual foi o armamento que você trouxe aí? Ai, novidade, novidade. Quem for vai ver, com certeza. Muita coisa boa, muito lançamento. Você trouxe alguém contigo hoje aí, né? É, eu trouxe meu irmão. Ele que é drag. Tem uma música maravilhosa chamada Só Um Minutinho, que faz sucesso em Salvador. Fala o nome da música aí, cara. Vamos... Fala um pouquinho aí. Boa noite, galera. Boa noite. É um prazer. Identidade. É, Juba. Juba conhecido mais como a Jubelíssima, que sou agora lançado pelo meu irmão, a drag. E agora tenho em primeira mão a drag DJ. Ah, então, novidade aí, tá aí. Então, espero futuramente estar aqui, Vitória da Conquista também tocando aqui de drag, montadíssima. Tamo lá pra marcar pra. Vamos ver isso hoje, né, Coach? Isso aí. Você é convidado, né, Coach? Na minha Jack também. Jack nunca mais saiu, nunca mais de Jack. A última vez que eu vi foi no Jimba, né? Acho que... Boa. Meu amigo Alê. Alê. Tá Alê aí também pra. Vamos conversar com a Alê também, Alê. Boa noite, Alê. Boa noite. Você tava ali, Alê tava no cantinho ali sossegado, mas tava preparando alguma coisa. Alê, conte pra nós aí como é que vai ser o GAN hoje aí, cara. Hoje vai ser sucesso. Tem Chiquinho, tem os outros DJs que são muito bons. Vai ser muito bom. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz pro meu amigo Chiquinho aqui. E o repertório aí, como é que tá? Repertório é um pouco parecido com o Chiquinho. E só? Cara, eu sei que tem muita coisa, porque ele é meio, né, tá meio assim... É porque, na verdade, Chiquinho sempre serviu de inspiração pra gente, né? Todos os DJs começaram, eles seguiram a linha muito, muito pelo incentivo do Chiquinho, do Oliver Jack, que tocou na edição passada. Muita gente aprendeu com o Chiquinho, viu, cara? Chiquinho serviu de inspiração pra, eu me lembro, é DJ Noé, DJ Matusalém. Ó, é antigo, cara. Na época do Ronca. Moisés também, né? Moisés. Aí. E era assim, chegar dos portos, eu tava dois juntos. É. Aí Corte ficou sendo locutor e Moisés DJ. Corte, fica à vontade aí, Corte. Eu tô aqui. Tranquilo, você comanda aí a galera. Aqui. Fala aí, se ainda há ingressos? Casa, galera. Pois é, queira. Eu fiquei sabendo que Banca Central esgotou geral, completamente, né? Os ingressos. Como é que faz? Tem ingresso ainda aí? Na portaria do evento. O preço mesmo é até meia-noite. Até meia-noite, depois de meia-noite vira. Depois de meia-noite vira. Então lotação, mas vira, mano. O que depois de meia-noite? Vira o preço, vira o preço. Não vou explicar não, cara. Não, é que você falou, eu não entendi. É, tá, é lotação máxima hoje, né, Fabinho? Eu acho que sim, eu não sei qual é quantas pessoas a casa comporta. Eu creio que seja na média de 400, 500 pessoas. 500, né, pessoas, por aí. Bom, então, pelo que tudo indica, é casa lotada. Então, quem tiver realmente a fim de ir, antecipe a compra agora mesmo na porta lá do Apogeu, tá vendendo. Aí esquecemos de falar também no local, né, cara? Apogeu. Meu amigo Clécio lá é um dos caras que estão brigando pela Noite Conquista, viu? É verdade. Vale a pena mandar um abraço especial. O Apogeu e seu endereço polêmico. O Apogeu fica no bairro Flamengo, na rua Vasco da Gama. Na rua Vasco da Gama. Beleza. Cara. Agora quem chama Joe? Joe também tá aí na área. Seja Joe, bem-vindo meu amigo também. Joe. Você é bem-vindo aqui, meu amigo Joe. Boa noite. Beleza, galera aqui da 96. É um prazer estar aqui com o pessoal. E aqui nessa festa com só um minutinho, vários DJs. Você tá se engolindo uma caixa de grave, cara. Subwoofer. Vou lhe falar de grave hoje. Vão ter uma surpresa que a gente colocou um grave, aquele grave lindo lá hoje. Tá fino. Tá fino. Hoje a gente fez esse som, colocou essa caixa lá. Meu amigo Lucinho, agradecendo ele lá. O Lucinho da guitarrista que tá com a gente também. E aqui agradecendo, né? A gente tá aí nessa batalha aqui. Até vou aproveitar também, entrar, o Fabinho falou. O Fabinho até desistiu. Eu acho que meio assim comprei essa briga aqui em Conquista. Já tem uns 6 anos que a gente tá aí. E a gente, a parte eletrônica aqui pra gente, agora que tá dando uma melhorada mesmo, que a gente já bateu em muita festa aí. Teve festa que não deu ninguém, mas a gente tá lá tocando. Eu já toquei em festa que não tinha ninguém, mas toquei de 11 às 3 horas da manhã, esperando o pessoal chegar, não ver, mas a gente tá, então a gente começou a colher. Semana passada teve uma prévia, né? É. Que foi a prévia da festa, a gente teve 250 pessoas, assim, foi bom demais pra gente. E as 250 pessoas que estavam lá foram pessoas que gostam mesmo da música eletrônica, entendeu? E lembrando que eu queria só, eu aproveito todo o espaço que eu tenho na rádio pra gente mudar, que a música eletrônica, eu acabei até de conversar com o Fabinho, que mudou, não é aquele, gente, não é aquele bate-staca que muita gente pensa. Hoje a gente mudou tanto que a linha hoje, até nos festivais, é low BPM, a gente sabe disso, né? Que o low BPM veio para invadir. Hoje a gente estava falando aqui que a gente consegue hoje tocar, agradar o cara que vai no festival, o cara que vai no clube, tendo uma música eletrônica com voz, com mais pegada. A gente agrada hoje todo mundo dentro de um clube. Então o pessoal vai lá que vai ver várias linhas hoje lá dentro do Apogeu, que é importante. E agradecer Clássico também, que sempre abre essa porta, compra várias brigas, entendeu? E tá lá, o único lugar hoje que a gente tem pra, hoje, vamos supor, eu sou DJ, eu tenho hora que tem dia quando eu não chega na sexta, que eu fiz a opção de ir pela música eletrônica, entendeu? Eu fiz essa opção, não vou mais em outra vertente, toco, sou da amante da music, não toco mais outros estilos. Fiz isso, tô pagando um preço muito alto, assim, de não estar mais em outras festas na cidade, mas porque minha linha é essa. Então, a gente escolheu fazer a música eletrônica, eu faço só música eletrônica hoje e quero agradecer todo mundo. E vá lá, e lembrando que a gente tem uma escola de DJ agora, a D10, funciona atrás ali do Rondelli, no centro, atrás da Feira do Paraguai. A gente está lá com essa escola, já temos uma turma formada e a gente está plantando essa semente. E com a galera de Salvador, espero que essa noite hoje a gente fique bem, como se diz, marcada, né? É verdade. Bem marcada aí com o meu amigo Fabinho também, que com a sua linha, Fabinho, também. A minha linha é aquela corrente. Ela é boa, porque ela segura bem. E também aqui nosso amigo Rick aí, viu, velho? Fabinho, qual é a galera que vai discotecar hoje lá no Glam Night Party? A galera, o time completo, o line-up aí. Vamos aqui então, né? Vamos abrir a pista. Eu acho que eu vou abrir, né? Meu amigo aí deu um... Quem é que vai abrir aí? Tony? São 3 discotecas e depois a partir de noite. Fala no microfone, senão ninguém vai ouvir. Não, fica. Senta aqui. Senta aqui, já tá aqui. Vai, você conhece. Problema, você já conhece. Já conhece. Vai, fica à vontade. Cadê? Me deu um papel. Vamos lá. Ó, são 7 DJs, na verdade. A gente convidou o Joe pra fazer a abertura. Então, na verdade, são 8. São 8 horas de música eletrônica. Começando por Joe. Depois vem Mark com o set da Britney, porque a gente tinha pensado em fazer uma festa temática, acabou mudando as ideias, mas a gente permaneceu com a ideia inicial, pelo menos para alguns fãs que gostam e tal, dessa ideia antiga nossa. Depois vem um set alternativo, que é uma coisa que estava faltando, são músicas assim que vocês não tocam, aquela galera mais alternativa, que a gente tem esse público também. Eu, discotecando, que você pôde presenciar sábado passado, como é que foi? Bombamos a pista, bicho. Aí começa, que eu digo, os craques, né, na verdade. Fabinho, depois Chiquinho. Eu passo a bola pra Chiquinho. Tony, E encerrando a noite, a Lê, que vem de Salvador aí, que pra quem curtiu a edição passada, é aluno de Oliver Jack, o cara, bicho. Então você pode. Quem foi? Malandro, né? Sabe. Malandro, ele fingiu de morto pra pegar o coveiro, a gente sabe. É. Tava tudo já em. Então assim, o ingresso tá à venda na banca. Na Banca Central acabou, velho. Acabou. Vocês estão na portaria. R$10 até meia-noite. Até meia-noite. Depois a gente vira. Eu tô sabendo que é vodka 0800 até meia-noite, funciona por aí? Você vai chegar cedo? Eu não bebo não, cara. Mas com esse, prepara lá uma coisinha pra comer. Tô rachando. Ó, então, eu queria que vocês agradecessem a quem apoiou o evento de vocês. E fique à vontade e convida a galera mais uma vez. Eu tenho que agradecer a Salutares, o Sena Salvador, é importante a gente falar isso. Até a Lê conhece a equipe de lá. O Sena Salvador mandou dois colunistas pra fazer a matéria sobre a cidade e sobre o evento. Então, assim, é interessante pra vocês que são de vídeo de conquista de ouro, Fabinho, Tony, tá lá na hora pra essa galera entrevistar e tal, divulgar lá em Salvador. A Zab, que hoje é a que mais apoia os eventos aqui em Conquista, tanto alternativo quanto cultural e tal, seja o que for. A Onda New, que é um site de compra online. A Bivolt, que é o nosso patrocinador master, né? A Bivolt, Energy Drink, Ice, Supermotos e Mundo das Meias. E o programa de Miguel Gomes, que eu acho que é o único que dá esse espaço pra que a gente traga essa muvuca toda pra fazer essa zoada aqui. Tomar quase uma hora, viu, Fabinho? Eu não tomei quase uma. Você tomou uma hora, quase uma hora. Eu não tomei nada, cara. Eu vim aqui dar uma entrevista. Beleza, então. Agradecer a presença pergunta de todos. Pergunta pra ele o que você pergunta todo dia no final do som da. Todo dia não, todo não, sábado, calma, no deixa final eu primeiro do agradecer você. Fala aí, vou fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta. Não. Primeiramente, reforçando aqui o que meu amigo Rick disse aqui. O espaço, Cortes, que você nos cedeu aqui, entendeu? Pra essa longa, mega entrevista, tá? Esse espaço aberto aqui pra você. Minha amiga Jack tá ali assistindo, mas ele tá falando assim, rapaz, tá falando besteira pra caramba. Olha, pra quem não sabe, quem me inspirou a ser locutora foi Fabinho. Acreditem se quiser. Mas eu fico até lisonjeado com as suas palavras, viu, Jack? Eu não vou aqui rasgar cedo também, não, mas eu quero também agradecer. O espaço, meu amigo Cortes, mais uma vez, tá certo, Cortes? Beleza. Graças a Deus que tem você, entendeu? Pra nos dar esse apoio aí e reforçar realmente a cultura da cidade, porque se depender de várias pessoas, o trem não anda, não, cara. Não desenvolve, não. Beleza. E agradecer aqui mais uma vez pelo convite pro meu amigo Rico aqui pra estar presente aqui nessa festa. O GAN, hoje, a partir da meia-noite, o pau vai quebrar, tá certo? A partir das 10, Fábio. Das 10, mas o pau vai quebrar a partir da meia-noite. Antes o pau fica mole. Só esqueci de abrir uma coisa. Tá todo mundo convidado aí pra padaria máxima aqui no posto Sabrina. Tomar um café esperto. Um dos patrocinadores nossos. Beleza. Ah, beleza, mas pra você não tá estendido, não. Então vou fazer a pergunta. Primeiro que eu não dou café. Nem Fabinho. A pergunta que eu sempre faço no final do programa. Foi bom pra você, Fabinho? Me dá um cigarro. Valeu, galera. Vai ligando aí, 3421-1507 ou mande seu torpedo 88319050. Entra aí no nosso blog também, sondatribo.com, e curta o Som da Tribo. Arquivo Nacional. Ó, no Arquivo Nacional hoje você vai curtir Cazuza e Pleb Hood, anos 80, aqui no Som da Tribo. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional. som da tribo. Tribo. Yeah. som da tribo. Nacional. Agora são 8h27 no Arquivo Nacional. Você curtiu Pleb Hood, Proteção, a versão diferente aí, remix, e Cazuza, Android Sem Paz. Jaqueline, antes da gente ir pro intervalo, o que que tá valendo aí pra galera ligar pra cá e participar aí do Som da Tribo? Tá valendo uma camiseta do CCAA, ou Você Se Garante ou A Língua Derruba Você. Também um piercing de umbigo mais tatu feminina no valor de R$100. A oferta das Astras Rock Story, que fica na Alameda Lima Guerra, 57, sala 4. E dois ingressos para o show da banda Randômicos, próxima sexta no Viela Sebo Café. É só ligar 3421-1507 ou mandar o seu torpedo para 88-31-9050. O nosso brother Ed Goma, baterista da banda Ladrões de Vinil, mandou seu torpedo aqui pedindo aquele abraço. Também o Guilherme Celino e sua namorada Bárbara aí no bairro Candeias, curtindo o Som da Tribo também. E Tom Beleza e Terezinha na Conquistinha também, não perdem o Som da Tribo. Também é Paula Babilônia e Darius, também ouvintes assíduos aí do Som da Tribo. Troquei ideia com Paula Babilônia essa semana, ela fala que Darius não perde o Som da Tribo. Darius tem apenas 4 aninhos. Também é Aldo Pereira e sua filhota aí, Ana Júlia, que tem 5 anos também curtindo o Som da Tribo. Sua esposa Josiane. E o George também, loteamento Bateias. O Antônio do Povoado do Choça quer ouvir Metallica e oferece pra toda a galera roqueira do Povoado do Choça. Beleza, vai ligando, 88-31-9050, manda seu torpedo ou 3421-1507. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 7h31, rolando o Som da Tribo até as 10 horas hoje. Entramos depois do futebol, vai ter um bônus aí de uns 20 minutos. Devido ao futebol, o Som da Tribo começou mais tarde hoje. Você sabe, Som da Tribo é um programa independente, parceria fundamental, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. A Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro, 3425800. Metrópole Team, moda pra galera Team, Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCAA, ou Você Se Garante, ou A Língua Derruba Você, o inglês e espanhol que você nunca esquece. Novas turmas para 2011, hein? Matrículas abertas. Mais informações, ligue 3423-8700. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, na Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. Espaço X, verão, férias é no Espaço X. Jaqueline, mais uma vez, os brindes aí pra galera ligar pra cá e interagir com o Som da Tribo. Uma camiseta CCAA, ou Você Se Garante, ou A Língua Derruba Você. Também um piercing de umbigo mais tatu feminina, oferta das Astras Rock Story. E dois ingressos para o show da banda Randômicos na próxima sexta no Viela Sebo Café. Oh, tribo. Você está ouvindo o som da tribo. som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8:40, Chris Cornell, What a Lot of Love. Essa música é cover do Led Zeppelin, é do CD de Santana. Também Alice in Chains, Shake My Brain. Som da tribo hoje repleto de dinossauros do rádio de Vitória. Mais um grande encontro aqui, Rubenildo Metal e DJ Fabinho aqui. Rubenildo, faça as honras do som da tribo aí. Você estava em casa aí e tal... Você ouviu todo esse bate-papo aí, DJ Fabinho comandando o som da tribo aqui? Ou... Não, perdi. Tava em off, mas né? Mas tá gravando em casa e vai tá logo mais, né? Amanhã no podcast. Amanhã, tudo que conversamos aqui vai estar no blog do Som da Tribo, viu, Fabinho? É. Tweetcam, tanta coisa aí, pessoal, né? É, vai rolar Tweetcam daqui a pouco aqui no Som da Tribo, aqui, né? Finalmente consegui o IP daqui, né? Vou economizar um pouco meu modezinho. Daqui a pouco a gente vai estar aí fazendo Twitchcam aqui, testando esse IP aqui. E logo mais no Glam também, né? Vai rolar? Vamos ver, né? Então aí tá a maior coisa. Então, mas você vai, não vai? Você vai ao Glam, na Espada? Eu vou ao Glam. Vamos ver se vai dar certo, porque... Parece que vai poder surgir. Tem censuras aí, né? Parece que o pessoal tá com medo. O pessoal tem medo. Ontem mesmo teve conflitos, né? No Viela. Tô ligado. Essa aí, Twitchcam, realmente... mexe com as pessoas. Ontem um babaca lá no Viela, né? Acho que ele tá devendo alguém, não queria se aparecer. Não, queria se aparecer. É, ele usou o Twitchcam pra se aparecer. É um insignificante. Na realidade, ele é insignificante na cidade. Não merece nem mencionar o nome. Eu sei muito bem quem é e com quem ele estava, mas... Um nome e apelido feio pro sinal, viu? É um trouxa, um babaca. E não tenho medo, não. Se quiser processar, se quiser me encontrar pessoalmente, eu não gosto de homem, não, mas fazer o quê, né? Agora, lá não vai correr isso, não. Por exemplo, lá na festa do Glam, entendeu, meu? Se você tiver algum empecilho pra entrar na festa, me procure que eu boto lá dentro. Pronto, qual é a senha mesmo? Chega na porta. Sou amigo de Fabinho. Sou amigo de Fabinho. Qual é a senha? Você já sabe, né, turma? Chegou lá, ó. Sou amigo de Fabinho. Beleza, Rubenil, daqui a pouco vai ter Twitchcam aqui ao vivo do Som da Tribo, né? Galera que tá no Twitter aí. É, vou adicionar o IP aqui, ver se tá tudo certinho, pra gente poder fazer. Beleza, Som da Tribo hoje bem diferente, ó, terminou o futebol deletou, meia hora do nosso programa. Vamos tocar agora o som local com as bandas locais, certo? Que é um quadro que a gente sempre valoriza a galera aqui de Vitória da Conquista, certo? E no som local hoje vamos curtir a Distintivo Blue, que é uma banda do nosso amigo Plácido, e também a banda Os Barcos. Os Barcos e Distintivo Blue no som local hoje do Som da Tribo. Vai direto, beleza? 8:43. Som local. O Som da Tribo. Thank you. príncipe, você de bode. Te chamei, garota, quero te mostrar esse blues. Toco a guitarra que te seduz. Te tocava. O blues é lindo, o blues é alma. Te chamei, garota, quero te mostrar esse blues. Som local. Som local. Local. Local. Você não sabe o que tornou me dos meus anseios pelas calçadas, das brigas minhas. Quase nada dos gritos secos, da pele flor. Que andei doendo e meu peito encalacrado. Pelo sujeito que ora vou. Veja bem. Veja bem. local. O som da tribo. Vamos regar, rapaziada! Ai, ai, ai, ai, ai, saudade vem matando a gente. Consigo avistar a brisa do mar. Meu violão tangente nas estrelas. No meu deserto tudo é tropical. A noite vira sono, a noite vira dia. Se eu te faço uma canção, a minha mão já acaricia, baby. Te pego em casa, te levo pra escola, te conto uma história e te encho de amor. Não vou ficar nem mais um segundo ajoelhado no mundo e pedindo perdão. Eu não vou ficar nem mais um segundo, baby, ajoelhado no mundo e pedindo perdão. Baby, vem comigo, baby, vem. Baby, vem comigo, baby, vem. O sol se pôs, Salvador, de Arraiada de Julho, no litoral, pisar o chão do Maranhão, Cimarrão, Rio Grande do Sul, tão lindo é o céu azul. Matando a gente, você deve estar brisa do da liberta batera. Meu violão da gente nas estrelas. No meu deserto tudo é tropical. A noite vira sono, a noite vira dia. Se eu te faço uma canção, a minha mão já acaricia. Te pego em casa, pra escola, te conto uma história, te encho de amor. Não vou ficar nem mais um segundo ajoelhado no mundo e pedindo perdão. Eu não vou ficar nem mais um segundo, baby, ajoelhado no mundo e pedindo perdão. Baby, vem comigo, baby, vem. Ai, yo, yo. Baby, vem comigo, baby, vem. Só se for em Salvador, de Arraiá, no Paraná, pisar o chão do Maranhão, Timarrão, Rio Grande do Sul, tão lindo é o céu azul. Se chama Deserto Tropical. Menção, eu toco pra vocês. Som local. O som da tribo. Aí no som local, o som da tribo, você curtiu três bandas aqui de Vitória da Conquista. O Eldon Boja, Deserto Tropical. Antes dos Barcos, Reverberar e Distintivo Blue, De Cara no Blue. Aqui no som da tribo. Legal, só o som da tribo mesmo que toca três bandas locais na sequência. Outros programas não fazem isso. Jaqueline, os brindes aí pra galera ligar pra cá, interagir aí com o som da tribo. Tá valendo uma camiseta do CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Também um piercing de umbigo mais tatu feminina no valor de R$100. A oferta das Astras Rock Story, Alameda Lima Guerra 57, sala 4. E dois ingressos para o show da banda Randômicos na próxima sexta no Viela Sebo Café. É só ligar 3421-1507 ou 8831-9050. Então vá ligando pra cá, 3421-1507 ou mandando seu torpedo 8831-9050. É, o Luiz da banda... Não... Vixe... Depois eu leio esse, preciso de Devold aqui pra traduzir. Vem cá, Devold. Traduzir como é o nome da banda? Não somos mais Luiz, os mesmos da banda, não somos mais os mesmos sem você. Manda um alô para Goma, da banda Ladrões de Vinil, e sua namorada Júlia. Também pra amiga Késia Prado e Carla. E o Diego do povoado Periperi quer ouvir Slipknot. Beleza, Dima Canani, Dil, para a galera massa do Som da Tribo. Um abraço para todos daí. Do... É... Capão Verde. Ah. É, Verde, Barra Nova. Barra do Choça, tem mais torpedo aqui. É... Já... Ei, Zé dos Café, abraço a todos do Som da Tribo, Pedro Muniz do bairro Santa Cruz. Curtiu o Zé dos Cafés aí no som local. Miguelzão, manda um alô aí. Será que dava para tocar a nova do Eldon Borja? Ei, Zé dos Café, abraço a todos. Pronto, já tocamos, pronto. Tocamos aí. É, Deserto Tropical com o Eldon Borja. A galera que é fã aí da banda Zé dos Cafés. Se você tá afim de mandar seu torpedo, 8831-9050. Acesse aí sondatribo.com, núcleodinoticias.com.br, blogdjdavi.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br e o blog do Rubenildo Metal, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com, sendo que no blog do Som da Tribo tem todas as notícias do pop rock local, mundial, e também tem chat do Som da Tribo. Enfim, é só acessar sondatribo.com. Tem fotos aí do Viela, das bandas que tocaram no Viela essa semana. E vamos à nossa agenda alternativa. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje no Viela Sebo Café tem MPB e música regional com o show dos Peixes, Geslanei Brito, Yara Acessu, Gutenberg Vieira e Andréa Sanches. Não perca, couvert R$3. Na próxima sexta, dia 18, tem pop rock com Randômicos, ingressos R$5. Viela Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, no centro. Hoje no Apogeu, às 10 da noite, vai rolar o Glam Night Party. Exceda o seu limite nessa noite, com 7 DJs, DJ Tony, DJ Fabinho, Rick, Sex Sushi, Nerd Candy e DJ Chiquinho também, Aleu Pia de Salvador. Ingressos R$10 no local. Próxima terça, na Livraria Só Letras, tem Os Barcos, show em homenagem ao professor Walter Rodrigues. A entrada é franca. Só Letras, antiga Letras e Prosa, fica na Avenida Siqueira Campos, no centro. Nos dias 24 e 25, tem Grito Rock Conquista. Dia 24, no Viela Sebo Café, e dia 25, no Apogeu. Informações e inscrições no site do Coletivo Suíça Baiana, coletivosuissabaiana.com.br. No dia 27, na Concha do Centro de Cultura, tem Folia Fora do Eixo, com móveis coloniais Jacaju, Canastra, Camarões, Orquestra Guitarrística, Swinga e Ladrões de Vinil. Em maio, pela primeira vez em Conquista, tem Cólera, um dos maiores nomes do punk no Brasil, nos 10 anos da banda Cama de Jornal. Aguarde mais informações. À venda, o primeiro CD da banda Os Barcos, lá na livraria Só Letras e também nas Astras Rock Story. E também está à venda o CD da banda Mikchan, lá nas Astras Story. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Mais um torpedo aqui do nosso brother aí, Jesuíno do bairro Cadige. Ele quer concorrer aos prêmios do Som da Tribo. Também queremos registrar hoje aniversário de Rony Vox. Hoje, dia 12 de fevereiro, parabéns aí a Rony Vox da banda 1821, um dos grandes agitadores culturais da cena alternativa de Vitória da Conquista. Grande Ronildo, Ronildo Brito, Rony Vox, aniversariante de hoje, parabéns, vida longa. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 9:03. Tá estranhando o Som da Tribo esse horário rolando ainda? Claro, começamos hoje meia hora depois do futebol, então vamos esticar o Som da Tribo aí até as 10, provavelmente. Som da Tribo é um programa independente, tem parceiros, né? A galera que acredita no projeto Som da Tribo. Espaço X, férias, verão é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. É só ligar 3421-3629. Se Cia e eu, você se garante, a língua derruba você, o inglês e o espanhol que você nunca esquece. Novas turmas, matrículas abertas, 3423-8700. Metropolitim, moda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Bahia Frio, climatizando seu ambiente. Ar-condicionado em qualquer lugar, tá calor? Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, centro. 3425-1800. Tá afim de mandar e-mail? sondatribo@hotmail.com. Comunidade Som da Tribo no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/sondatribo. Tem o nosso Facebook também. E nesse momento tá rolando o Twitchcam do Som da Tribo ao vivo aqui do estúdio da 96. O Benildo vai dar um close agora em Jacqueline Jack. Você que está aí em casa, acessa aí twitter.com/sondatribo e veja os bastidores aqui do Som da Tribo. Jacqueline, quais são os brindes aí pra galera interagir e ligar pra aqui pro Som da Tribo? Tá valendo uma camiseta do CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Também um piercing de umbigo mais tatu feminina no valor de R$100. Oferta das Astras Rock Story, Alameda Lima Guerra 57, sala 4. E dois ingressos para o show da banda Randômicos, próxima sexta, no Viela Sebo Café. Só ligar 3421-1507 ou mandar o seu torpedo para 8831-9050. Pois é, você que tá na internet que não conhece Jacqueline Jack, é só entrar aí, twitter.com/sondatribo, Twitchcam ao vivo aqui, direto do Som da Tribo, os bastidores do Som da Tribo. Acesse aí twitter.com/sondatribo e veja como preto, funciona. Como funciona o Som da Tribo. Jaqueline, bronzeada das férias, de praia. O Benildo mandou falar que ela tá com as marquinhas, né? Beleza. Liga pra cá, 3421-1507. Ou mande seu torpedo, 8831-9050. Já falei, já era. Programa ao vivo é assim mesmo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? We'll be right back. tribo. E aí, baby, vai encarar? Agora são 9 horas 15 minutos. Você curtiu o Strokes Undercover of the Darkness? Música novíssima do Strokes, disponibilizada essa semana, com limite para você baixar, mas internet não tem jeito. É, você manda um e-mail para o Strokes, eles mandam a música para você, mas só que tá, devido à quantidade enorme de pessoas querendo baixar a música, eles até pedem desculpas pela demora, mas um dia chega a música pra você. Então você curtiu música nova do Strokes e U2 Magnificent aqui no Som da Tribo. Manda aí, Jack. O Rafael do Alto da Boa Vista quer ouvir o Rapa. E o Joel do Alto da Colina quer ouvir Sepultura. Beleza. Liga você pra cá também. 3421-1507. Eu mando seu torpedo. 88-31-90-50. Olha, nosso computador travou aqui no BG. Vou tentar solucionar aqui, ó. Vou aumentar o BG, desligar os microfones. Você vai ficar curtindo essa música de Joe Satriani aí, enquanto a gente ganha tempo. Pois é, galera, problemas técnicos aqui no Som da Tribo, mas já já será solucionado, beleza? Vamos curtir aí as notícias da tribo com Jaqueline Jack. Você que está em casa pode ligando 3421507 ou mande seu torpedo 8831-9050. Manda aí, Jack. Pode vir ao Brasil no final do ano. Após a recusa do Foo Fighters em participar da nova edição do Rock in Rio, alegando que sairia em uma turnê solo com passagem pela América do Sul, agora surge a especulação de que Ed Vedder e companhia pisarão em solo brasileiro no final do ano. Ao que parece, o Pearl Jam está prestes a fechar a sua participação na segunda edição do Festival Ambiental SWU, no interior de São Paulo. No entanto, ainda corre por fora a hipótese dos caras darem preferência por uma turnê solo aos moldes do Foo Fighters. Segundo o produtor Gabriel Simas, publicou em seu Twitter, o grupo de Seattle passaria pelo Brasil em turnê independente, nas seguintes datas: 16 de novembro em Brasília, 18 de novembro em Belo Horizonte, 20 de novembro no Rio e 23 de novembro em São Paulo. Mais notícias. Jack. Definidos os atores principais de Faroeste Caboclo. Após muitos boatos, o projeto de levar a história de João Santo Cristo, escrita por Renato Russo em 1979 e lançada no álbum Que País é Este, do Legião Urbana, em 87, saiu do papel. O filme, batizado de Faroeste Caboclo, do mesmo título da canção clássica, começa a ser filmado agora em 2011 no Distrito Federal e já tem o elenco principal definido. O caboclo João de Santo Cristo, o traficante Jeremias e a moça Maria Lúcia ganharão vida nas peles dos atores Fabrício Boliveira, de 400 contra 1, Felipe Habib, ator de teatro e protagonista do filme 190 Graus, e da atriz global Isis Valverde, respectivamente. Os 159 versos de Renato Russo contam a história de João, um menino que cresceu sem pai e sempre foi renegado em sua cidade, até ir para Brasília, por acaso, se envolver com drogas, se apaixonar por Maria Lúcia e ter seu caminho cruzado pelo traficante de renome Jeremias. A direção do longa fica por conta de René Sampaio. Já a produção é da Gávea Filmes junto à Global Filmes. Vai ligando pra cá, hein? 3421507, eu mando seu torpedo, 8831-9050. É o som da tribo do improviso aqui, Twitchcam ao vivo aí, com o Rubendinho do Metal, trocando ideia com a galera. Tem mais notícia aí, né, Jack? Slash diz que consideraria uma reunião com Guns N' Roses se Axl pedisse desculpas. Slash admitiu que consideraria uma reunião com Guns N' Roses caso frontman e ex-companheiro de banda Axl Rose pedisse desculpas. A informação é do site do jornal Los Angeles Daily. Quando questionado pelo repórter sobre o que faria se Axl numa manhã ligasse para ele, pedisse desculpas e prometesse que faria de tudo para que uma reunião com os ex-integrantes desse certo, Slash respondeu: considerando tudo isso, seria uma ligação com a qual me surpreenderia. Se tudo isso acontecesse, eu também deixaria as coisas para trás, mas não vejo isso acontecendo. Mas se um dia acontecesse, eu faria o que fosse necessário para, no mínimo, ter uma conversa a respeito. Slash saiu do Guns N' Roses em 1996 e desde então não mantém um bom relacionamento com o vocalista. Matanza libera mais duas faixas na internet. A banda Matanza liberou para uma audição online mais duas faixas de seu novo álbum, Odiosa Natureza Humana. Com essas, o grupo já disponibilizou um total de 4 músicas do trabalho que deve ser lançado em março. Você pode ouvir as músicas Em Respeito ao Vício e Conforme Disseram as Vozes no MySpace do grupo, acessando o blog do Som da Tribo, sondatribo.com. E só lembrando que Matanza vai estar aqui em Conquista no dia 17 de abril, na Concha do Centro de Cultura, com a abertura da banda Mikchan. É, galera, o negócio aqui tá demorando, viu? É verdade, não, já enchemos linguiça aqui demais, beleza? Vamos ver se agora vai alguma coisa aqui. Problema. Jaqueline, quais são os brindes aí pra galera aí? Olha, você pode continuar ligando, porque tá valendo uma camiseta do CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você, um piercing de umbigo mais tatu feminino no valor de R$100, oferta das Astras Rock Story, que fica na Alameda Lima Guerra 57, sala 4, e 2 ingressos para o show da banda Randômicos, próxima sexta no Viela Sebo Café. Só ligar 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. Então vai ligando, hein? 3421-1507 ou mandando seu torpedo 8831-9050. Liga pra cá, hein? Tem que encher linguiça aqui, viu, Jaqueline? Hoje tá daquele jeito. Vamos falar a agenda, né, Corpo? É, fala aí o que vai rolar pra galera. Hoje lá no Viela tem MPB e música regional com o show dos Peixes, Geslanei Brito, Yara Acessu, Gutenberg Vieira e Andréa Sanches. Não perca, conversa só R$3. Na próxima sexta, dia 18, tem pop rock com Randômicos. Ingresso R$5. O Viela fica na rua Siqueira Campos, no centro. Hoje no Apogeu, 10 da noite, imperdível, hein? Glam Night Party. Exceda o seu limite nessa noite. Com DJs Tony, Fabinho, Rick, Sexushi, Nerd Candy, DJ Chiquinho e também Aleo Pia de Salvador. Ingressos R$10 lá no local, porque já acabou, viu, gente? Próximo, e até meia-noite, porque depois da meia-noite tem virada de preço. Próxima terça, na livraria, livraria Só Letras, Os Barcos, em show em homenagem ao professor Walter Rodrigues. A entrada é franca. Só Letras é a antiga Letras e Prosa. Fica na Avenida Siqueira Campos, no centro. Nos dias 24 e 25 tem o Grito Rock Conquista. Dia 24 no Viela Sebo Café e no dia 25 no Apogeu. Informações e inscrição no site do Coletivo Suíça Baiana. coletivosuissabaiana.com.br. Dia 27, na Concha do Centro de Cultura, tem a Folia Fora do Eixo, com móveis coloniais de acaju, canastra, camarones, orquestra guitarrística, swinga e ladrões de vinil. Ingressos e informações através do site. Em maio, pela primeira vez em Conquista, tem Cólera, um dos maiores nomes do punk no Brasil. Nos 10 anos da Cama Banda de Jornal... Cama Banda de Jornal? Da Banda Cama de Jornal. Aguarde mais informações. Está vendo o primeiro CD da banda Os Barcos, na livraria Só Letras e nas Astras Rock Story. E também o CD da banda Mikchan, nas Astras Rock Story. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Você que está ouvindo, acessa aí o Som da Tribo no Twitter, acompanha a gente na Twitchcam e veja os perrengues que a gente está passando aqui neste momento com o computador travado. Mas a gente está na luta. Ai, esse Som da Tribo hoje está uma loucura, viu? E aí, baby, vai encarar? ver tua traição. E mais despreza, boy, que faz te bem mais. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. It's just a genuine something in my lyrics. Da tribo. Watching you watch over me, and I got the greatest beautiful here. I'm watching you watch over me. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Aí no Clássicos da Tribo você curtiu Great Deal com Silverchair, antes The Verve, Look at Me. Clássicos da Tribo. Rolou pra você aqui no Som da Tribo. Agora são 9h44. Vamos aí ao nome dos ganhadores dos brindes do Som da Tribo. A camiseta do Cici saiu para Antônio, José Antônio Rocha. José Antônio Rocha, do bairro Recreio. José Antônio Rocha Freire, do bairro Recreio. Ingressos para o Randômicos, Márcio Ferraz, do bairro Cadija. E Guilherme Celino, do bairro Candeias. Márcio Ferraz, do bairro Cadija. E Guilherme Celino, do bairro Candeias. Os nomes vão estar na portaria do Viela Sebo Café. O show do Randômicos será na próxima sexta-feira, no Viela Sebo Café. Então, os nomes dos ganhadores aí dos ingressos do Randômicos vão estar na portaria. É só levar um documento para identificar-se, tá certo? Márcio Ferraz, do bairro Cadija, e Guilherme Celino, do bairro Candeias. Tatuagem. A tatuagem saiu para Jaqueline Oliveira Matos, do Alto Maron. Jaqueline Oliveira Matos, do Alto Maron. E o piercing de umbigo, saiu para Camila Alves Oliveira, do bairro Guarani. Camila Alves de Oliveira, do bairro Guarani, ganhou o piercing de umbigo. E Jaqueline Oliveira Matos ganhou a tatuagem feminina. Oferta aí de Zastraz Store. Todos, o José Antônio Rocha Freire, que ganhou a camiseta do CCAA, a Camila Alves Oliveira e a Jaqueline Oliveira Matos deverão comparecer na loja Zastraz Store, na Alameda Lima Guerra 57, sala 4. Os ganhadores aí da tatuagem, do piercing, da camiseta. Som da Tribo é um programa independente e é necessário parceiros, né? A galera que acredita no projeto Som da Tribo, que são eles: Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e espanhol que você nunca esquece. Novas turmas agora para 2011, hein? Matrículas abertas, 34238700. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. É só ligar, 34213629. E Espaço X, verão férias é no Espaço X. Agradecer a todos que ligaram, que participaram, que interagiram aí com o Som da Tribo, através de e-mail, de torpedo, enfim, a galera que sempre prestigia o Som da Tribo, viu? Muito obrigado a todos que ligaram, vou deixar duas últimas canções aí pra vocês curtirem. O Som da Tribo de volta aí no próximo sábado, a partir das 7 horas, tudo normalizado. A gente espera que esteja tudo normalizado, mas com certeza vai estar. Foi bom pra você, Deval de Andrade? Foi ótimo. E foi bom pra você, Rubenildo Metal? Foi ótimo. E como é que está a participação da galera no Twitter aí, Rubenildo? A galera participou aqui, viu? Participou. Muita gente aí? Muita gente, assim. Deu suas opiniões aqui. Tá certo. Então, agradecer a todos. Sábado que vem, a partir das 9 ou das 7 da noite, Sou da Tribo. Cuidado pra onde você vai, com quem você anda, e desencana que a vida engana. Tchau, tchau. Valeu, galera. O Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? O Som da Tribo. O Som da Tribo.

som da tribo. E aí, baby, vai encarar?